Continuo 4, decolador 249, chame controle 1, nave decimal 35, bom voo. 1935, chame 4, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa noite, Fiscal 024 Heavy. I understand the 11 with information. Bravo, requesting clearance to Lima Papa Papa Tango. Initial flight level will be 390, advance 330, ready in 10. Roger, stand by for AT clearance. Expect Momo departure with G-Beach transition. Standing by, Momo, G-Beach transition, Fiscal 024. Antes da Juliette, 6746 da WEG. 6746, táxi via Alfa-Índia, portão número 4. Negativo Juliette, táxi via Alfa-Índia. Alfa-Índia, portão número 4, 6746. 10809, baixou, travou, final, visual, Augusto. 10809, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós. 1-0. Estabilizou 4178. 78, torre 118.62. 86, boa. Boa. Boa noite, azul 4178, passado na. Boa noite, 4178, reparte Simbra. Deixa mais Simbra. Jet 5809, solo 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Sente Alfa Kilo Pat 3, web 5809. Salvador, muito bom dia, o gol 1896, autorização João Pessoa, informação Bravo no 49. Bom dia, 1896, saída prevista, pouca transição Aracaju, aguarde para cópia. Aracaju aguardando, boa noite. Externo azul 42478. Sente vento 150 graus com 9 nós, altímetro 0 no 3, é parte campo à vista. Tá visual já o 4178. 09, táxi de Alfa Kilo Pat 3. Sente Alfa Kilo Pat 3, web 5809. Pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 3. Pouso na 10-4-1-7-8. Portugal 024, ready to copy. Salvador, Fiscal 024, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 390 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure, G-Beach transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure 19.35, squawk 5574, read back. To Lisboa, flight level 390, then upper whiskey 50 to Mossoró, upper November 866, then flight plan route. Momo departure, G-Beach transition from runway 10 left turn. Frequency will be 11935 after departing the squawk 557 for Airfield 024. Read back correct, call ready for push and start. Go, obrigado. Salvador, voo 960B, tá, para o táxi tem 108 a bordo, 2h20 de autonomia alternando Salvador. 21 no 08 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette Alfa, ponte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, 1003 ajuste, reportando ponto espera, 606 da Gol. Azul 417, solo 56, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, é partente da Juliette. A sua frequência via Alfa, chama-te da Juliette 4178. No 7 no 4, chama agora Recife no 2685, alternando no 2545 no 7 no 4. 1, 2, 5, 2545, boa noite, boa noite. Boa noite. Perwisk 58, até Recife, após direto. Saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35. Aciona 5571, no coteja. Autorizado 370 para João Pessoa, e a Perwisk 58, é, Recife, após direto. Perfil da saída é Puca, Aracaju, transição, com curva à esquerda, após a decolagem, 1935, é o controle, 5571 no transponder. Protejamento correto, chama para pushback, sonhamento. Reportaremos, o 1895. Gol 606, tá pronto. 606, linha decola da 10, vento 17, 0 graus, 4 nós. Linha decola da autorizado decolagem 1606 da Gol. Afirma, autorizado decolagem, vento no 70 graus com 9 nós. Iniciando, 1606. O 4178, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, 4178, boa noite. no 606, decolado ao 00, chame controle 1-9-35, bom voo. Tomei a PUCA 350, vigilância. PUCA 350, vigilância, 606 da Gol. Controle 1-9-35, bom voo. Salvador, voo 896, pushback, acionamento, ponte 10. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, repórter. Voo 96. Possibilidade de manter a proa, senhor, 060 até o prazer de saco para essa informação. 3520, autorizado. É, 3520, obrigado. Controle em condição de voar duna da presidente, na 3520. Autorizado 20, repórter estabilizado no LS. Sim, duna, repórter estabilizado no LS, na 3520. Roger, stand by, number 2 for push and start in the sector. Report to go 024. Standing by number 2, ground 024. Táxi, o Gol 1896 com 114 a bordo, 2 horas e 38 de autonomia, alternando Fortaleza. 1114 a bordo, altímetro no 013, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1896. Juliette Alfa, reportaremos no ponto de espera, Gol 1896. No 606, chama agora o Centro Recife no 26.85, alternando no 2545, no 606. 2685, na Alterra 1245, voo no 606. Clear for push and start, call ready for taxi. For push and start, call for taxi, FCL 024. Com 896, decola da 10, vento 180 graus com 99. Tá, decola, vou 1896. Localizador, Dan 3520. 20, chama a torre 118, 612. 18, 612, Dan 3520. Torre Salvador, boa noite. Então 3520, passou externo embaixo, destravado. 8, 9, afirmo. Decolando, bom, 8, 9. 3520, chamou a torre. Afirmo, passou externo estabilizado, 3520. Sente vento no 70 graus com 11, nós, altímetro no 0 no 3, é parte campo à vista. Reportará 3520. Visual 3520. Sente, aguarde pista livre. Aguardando. Só 3520, livre posição no 0, vento no 70 graus, com no 2 nós. Livre pouso na 10, dá 3520. Boa noite, 9:30, decolado 11-1, chame controle 1-9, decimal 35, bom voo. 9-35, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-8-9-6. Bom dia, 9-6, sobe 370, Puca, vigilância. Puca, 370, em desvio, mantenha a proa por 10 milhas, autoriza? Autorizado, após voo Jamo. Após desvio Jamo, gol 8-9-6. Solo 1-3, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, é parte antes da Juliette. Gente, livre à direita, nessa frequência antes da Juliette, então 3520. São 3520, após passagem do Air Portugal, táxi via Juliette, portão número 5. Após o Air Portugal, Juliette, para o 05, são 3520. Portugal, Luzeiro do Fora, entra em calma. Jury report ready, holding short. Ok. Equador, boa noite, Dan 3170, confirmação Bravo, passando nível 200-950. 3170, vou posição Itap, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Em 2013, Itap, Dan 3170. Afirmativa, após Itap, completando a chegada marinha. Após completa a chegada Mari. Está. Está. Tem como liberar a nossa posição de velocidade na posição de TAP? Liberado. Bem, obrigado. Salvador FCAL 024, Homing Point 10, ready for the TAP. Roger 024, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees with 10 knots. Clear line up and take off runway 10, FCL 024. Ativo, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 12545. 126.5, 12545, obrigado. Após o ITAP é autorizado o WISC 3170, reporta final. Confirme, a nossa intenção é RNAV, então ele é certo, mas enfim, isso é RNAV, pista 1-2, ajuste 1012, temperatura 19 graus. Do 363 já autorizado, 606 da Gol. Controle o... Só precisou informação, só precisou 363, mas ainda estamos com o centro Recife, ok? Sai daqui a pouco.